envy style. Eu me sinto caminhando no vale das trevas. Criaturas deformadas saem de dentro das cavernas. Rostos diabólicos, inferno está na terra. Ácido na boca queima toda a atmosfera. Mandíbulas com sangue querendo me devorar. A língua de um smoker tentando me estrangular. Hordas de pessoas mortas vindo me matar. Querem minhas entranhas, mas eu não posso deixar. O mundo escureceu, as luzes já não existem. Caminho devagar pra que não me sinalizem. Medo é insano, escuto sons que me deprimem. Choro de uma bruxa assusta mais do que me dizem. Preso ao caçador, não importa como for. Vou combater a dor, devolvendo com mais dor. Eu não queria atirar, mas só agora eu acredito que a esperança desse mundo está bem no meu gatilho. Você vê, aqui não tem pra onde correr. Você vê, sangue e demônios você vê. O inferno vê, que eu mato pra sobreviver. Eu mato pra sobreviver, mas fui deixado pra morrer. Você vê, aqui não tem pra onde correr. Você vê, sangue e demônios você vê. O inferno vê, que eu mato pra sobreviver. Eu mato pra sobreviver, mas fui deixado pra morrer. Sim, nos esqueceram, fomos deixados aqui. Um labirinto do inferno pra daqui tentar fugir. Quero sair, será que alguém vai nos ouvir? Quando tudo está morto, mas vivo como zumbis. Imagine, causa o mundo inteiro apocalipse. A luz já não existe, só a sombra do eclipse. Eu sou escolhido pra que a praga extermine. Sobrevivo nesse submundo como Constantine. Katanas, munição, granadas e explosão. Eu tô armado até os dentes pra fazer destruição. Precisa mais de um tanque pra poder me ver no chão. Descarrego a minha fúria selvagem como um leão. Preso ao caçador, não importa como for. Vou combater a dor, devolvendo com mais dor. Eu não queria atirar, mas só agora eu acredito que a esperança desse mundo está bem no meu gatilho. Você vê, aqui não tem pra onde correr. Você vê, sangue e demônios você vê. O inferno vê, que eu mato pra sobreviver. Eu mato pra sobreviver, mas fui deixado pra morrer. Você vê, aqui não tem pra onde correr. Você vê, sangue e demônios você vê. O inferno vê, que eu mato pra sobreviver. Eu mato pra sobreviver, mas fui deixado pra morrer. Eu não queria atirar, mas só agora eu acredito que a esperança desse mundo está bem no meu gatilho. Yeah. Player Taos, left for dead. O inferno vê,